Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, sejam então bem-vindos a mais uma emissão do programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira 13 de outubro. Hoje contamos com a participação em estúdio do seu padre Pedro Simões. Seu padre, bom dia, obrigada por se juntar a nós em mais esta emissão. Bom dia, Liliana, bom dia a todos aqueles que nos escutam através da antena da Boa Nova. Seja então muito bem-vindo, Sr. Padre. Temos como missão olhar então para a liturgia do próximo domingo, é o 28º domingo do tempo comum. E antes de também olharmos para a Igreja no mundo, e por falarmos disto ainda agora mesmo, antes de começarmos, estão a decorrer as celebrações em Fátima, portanto, neste 13 de outubro é a última grande celebração neste ano 2023 no Santuário, a juntar milhares de peregrinos e as celebrações a serem presididas pelo novo cardeal português. Sem dúvida, e faz todo o sentido. Temos um cardeal português dos mais jovens do Colégio Cardinalício a presidir estas celebrações do 13 de outubro, que encerram, digamos assim, este ciclo das aparições que Nossa Senhora vai fazendo ao Francisco, à Jacinta e à Lúcia, não é? E é curioso porque esta última aparição é revestida de uma particularidade, não é? Nossa Senhora apresenta-se e diz como se chama aos pastorinhos, não é? Diz que é a Senhora do Rosário. Uhum. E, portanto, o mês de outubro é chamado o mês de Maria, mas também o mês do Rosário. Aliás, no passado dia 7 de outubro, celebramos, de facto, essa memória da Nossa Senhora do Rosário, que é uma história muito ligada ao conflito medieval entre os cristãos e entre os muçulmanos. Tudo isto parece vir naquilo que infelizmente agora explotou no Médio Oriente. É verdade. Mais uma crise, mais uma guerra, mais uma distorção daquilo que é o sermos imagem e semelhança a Deus, não é? No mundo e na sociedade em que nós estamos envolvidos. Este conflito vai acabar por marcar também esta celebração que está a acontecer em Fátima, não é? Sem dúvida, está precisamente a decorrer, e muito provavelmente na homilia que o cardeal do Américo Aguiar proferiu, certamente a palavra paz terá sido utilizada pelo menos uma ou outra vez, porque nunca tanto o mundo precisou desta palavra, não só teórica, mas sobretudo na prática e na ação concreta de cada um e de todos. Uhum. Seu Padre, falamos então, e está a marcar também que o nosso programa, este conflito Israel-Palestina, o cenário em Gaza é de escassez, quem o diz é o pároco local. É verdade, na faixa de Gaza só existe praticamente um padre, uhum, com uma paróquia só, uma paróquia mesmo no centro da cidade de Gaza. Para quem não sabe, a faixa de Gaza tem 41 quilómetros de extensão e 16 quilómetros de largura. Portanto, é pequeníssimo, mas onde estão 2 milhões e 200 mil habitantes. É verdade. Portanto, para terem noção do... Tem uma densidade populacional. Tem uma densidade populacional muito forte. Aliás, os muçulmanos são abertos à vida, não é? E, portanto, e como não há o chamado controle da natalidade, uhum, e não tem que haver, não é? Digamos assim, existem... E é uma comunidade, digamos assim, muito jovem, muito jovem. Muitas crianças, muitos jovens, muitos casais novos. Este pároco é pároco de uma paróquia chamada São Tomás de Aquino, uhum, que apenas só tem 80 cristãos, não é? Mas que estes 80 cristãos, pelos vistos, estão a fazer a diferença, apesar de serem uma minoria naquele contexto, não é? O padre chama-se Gabriel Romanelli, é um missionário italiano, que já lá está há alguns anos a trabalhar na faixa de Gaza, um autêntico missionário, e ele diz-nos que já se começa a sentir a escassez de água e a escassez de eletricidade. O próprio regime israelita disse que ia cortar todo o abastecimento de água e de eletricidade à faixa de Gaza, de modo a que este movimento terrorista, o Hamas, pudesse libertar mais rapidamente os seus reféns e os seus compatriotas. Não se tem vindo a verificar isso. Sabemos que Israel já fez um cerco completo a toda esta faixa de Gaza, ninguém entra, ninguém sai, e andam a poderar, digamos assim, entrar por terra na faixa de Gaza. O que vai ser esperemos que não, que eles não o façam, vai ser uma autêntica carnificina, não é? Vai ser uma autêntica guerrilha urbana de ruas, não é? Pois. Como nós vemos nos filmes, infelizmente. Sim, comprovar por aquilo que aconteceu naquele bairro, não é? Agora já no âmbito deste conflito, em que se verificou ali aquele verdadeiro massacre e fizeram tantas pessoas reféns, o facto de que se está ali a assistir é um verdadeiro horror. Olha, mas no meio desta imensa escuridão, alguma luz, e os cristãos estão a dar as suas cartas mesmo ali na faixa de Gaza, sendo uma minoria. Só para termos uma noção, portanto, este pároco de Gaza diz que abriu-se 3 espaços para receber os necessitados, os únicos 3 espaços cristãos católicos que ali existem, não é? Existem atualmente mais de 150 pessoas hospedadas no edifício da igreja e no mosteiro, não só cristãos, mas também árabes e muçulmanos. E adianta que ainda outras 2 áreas, o centro de São Tomás de Aquino acolhe mais 30 pessoas e a escola Sagrada Família, que abrigou outro grupo de pessoas. Portanto, estamos aqui a falar no número quase de 200 pessoas que esta paróquia está a tentar ajudar, porque infelizmente ficaram sem casa, não é? Por causa dos bombardeamentos que Israel tem feito nestes últimos 6 dias, digamos assim, ou quase 6 dias. Portanto, a Igreja na ação e a funcionar e a fazer aquilo que deve fazer, não é? Claro. A tal atitude serve inútil, não é? Portanto, um bocadinho de luz nesta imensa escuridão. Esperemos é que não se lembrem de bombardear a Igreja e esta escola cristã. Penso que não, mas pronto, mas esperemos que não. Aliás, isto aqui é tudo sempre uma situação um bocado melindrosa. Eu também me emociono um bocadinho com estas coisas. Porque o seu padre conhece bem, não é? Estes territórios. A faixa de Gaza não. Mas estive em Ashkelon. Já partiu connosco. Sim, estive em Ashkelon, estive em Beersheba, que é muito próximo do limite com a faixa de Gaza. Ashkelon foi bombardeada pelo Hamas. Há coisa de 2-3 dias atrás, e continua a ser bombardeado. Portanto, uma cidade bonita, uma cidade pertinho do mar, com uma vista belíssima. Enfim, a pouco e pouco tudo isto se vai destruindo, não é? Mas mais do que os bens materiais são as pessoas, não é? Mas quer agora dizer que passou por lá e vê estas imagens, não é? De facto é um horror quem assiste a tudo isto. É terrível, é terrível. Um festival que estava a decorrer ali pertinho de Ashkelon, festival até dedicado à ecologia, dedicado à natureza, que juntou jovens dos 4 cantos do mundo, não é? E que depois é interrompido por tiros, por selvageria, por atos hediondos, não é? Quer dizer, inacreditável. É inacreditável. Até que ponto é que a natureza humana pode ir, não é? É verdade. Seu padre, olhamos então para a Igreja na Diocese de Coimbra, destacamos o sino de representantes portugueses, sublinham seriedade dos trabalhos e representatividade dos participantes. É verdade. Portanto, eu trago-vos hoje aqui o testemunho do nosso bispo, como certamente os nossos ouvintes sabem. O esteve nosso bispo, presente, não é? O nosso bispo está a participar. Está a participar, está, sim. Portanto, o seu padre António já nos tinha partilhado. Já tinha partilhado convosco. Sim, que está a participar. Pronto, é o Dom Virgílio, que é o vice-presidente da CEP, da Conferência Episcopal Portuguesa, e depois o presidente, que é o Dom José Ornelas, o bispo de Leiria Fátima. São os dois participantes portugueses ativos neste sínodo. Eu gostava de partilhar um bocadinho aquilo que tem sido a experiência do nosso bispo por estes dias. Portanto, ele diz-nos... O seu bispo tem partilhado convosco? Tem enviado até alguns e-mails aos padres. Falando um bocadinho desta experiência. Ele chama este sínodo de uma experiência feliz. Ele diz o seguinte, isto são palavras dele: a nossa voz exclusivamente clerical limita. normalmente, tal como aconteceria se fosse pura e simplesmente uma voz laical, não é? Não dar só a voz aos padres, mas também não dar a voz só aos leigos, mas metê-los sentados à mesma mesa, mesas redondas, de modo a que possam olhar olhos nos olhos e não se possam confrontar sabiamente, não é? Dizer aquilo que sentem, não é? O de bom, o de menos bom, o de mais espiritual, o de menos espiritual, o de mais amizade ou menos amizade, porque é assim que nós caminhamos juntos. Lá está, a palavra síndrome quer dizer caminhar juntos. Uhum. Caminhar juntos nas boas situações e nas situações menos boas. Portanto, ele está-nos aqui a partilhar nesse sentido. Portanto, ele diz, isto são palavras dele, queremos fazer caminho juntos da melhor forma para realizar a missão da Igreja. E depois dá aqui uma partilha que, antes de ter iniciado propriamente o sínodo iniciou na quarta-feira, no dia 4, mas houve uma preparação, uma espécie de retiro espiritual que iniciou no domingo e terminou nessa mesma quarta-feira, pregado por um frade dominicano chamado Timothy Radcliffe, que é um autor que aconselho a ler as suas obras, são obras muito interessantes. E, de facto, este pregador, nas palavras do Sr. Bispo, ajudou a tirar algumas teias de aranha de muitos daqueles que chegavam ali e que iria ser mais um encontro igual a tantos outros encontros e igual a tantos outros sínodos que se fizeram ao longo da Igreja. Não, este vai ser o sínodo por excelência. Não quer dizer que vá dar alguma novidade doutrinal, porque não é isso que se pretende. Aliás, mas poderá eventualmente resultar, sim, não é? Eventualmente não. Sim. Nestas coisas é importante nós termos sempre a fasquia um bocadinho baixa e não demasiado alta. Fasquia baixa e não demasiado alta, não é? Porque a questão doutrinal é uma questão um bocadinho mais séria e não pode ser só resolvida através de um sínodo. Claro. Tem que ser resolvido através de um concílio, que é uma reunião ainda mais alargada que o próprio sínodo. Portanto, novidade já trouxe. Estamos a falar de 365 votantes, dos quais a maior parte são bispos, mas desses votantes estão 54 mulheres. Olha, a novidade está aqui. Portanto, mais nenhum outro sínodo teve esta novidade, com capacidade de voto. Com capacidade de voto. A quem se somam, sem direito a voto, 12 representantes e colaboradores da Secretaria-Geral do Sínodo. Outras 57 pessoas, entre elas 20 mulheres, vão participar como peritos, à imagem do que acontecia no passado, ou facilitadores, pessoas especializadas cuja missão é facilitar os trabalhos nas diferentes fases. Ou seja, quando a conversa, perdoe-me a expressão, engonha muito, este facilitador ajuda a que a conversa se desenvolva e, digamos assim, se torne um bocadinho mais profunda e mais densa. Seu padre, mas há assuntos que são ali votados, não é? Se estão votantes, portanto há dali medidas que vão resultar. Que vão sair dali, sim, sim, mas não esqueçamos que questões de natureza doutrinal não é propriamente da competência do sínodo dos bispos, mas sim da competência de um concílio, que é uma reunião mais alargada, é a reunião com todos os bispos espalhados pelos quatro cantos da Terra. E né? O sínodo vai decorrer até quando? O sínodo terminará no final deste mês, de outubro. Dois ou três dias antes do final deste mês. Portanto, os nossos dois bispos portugueses estarão lá todos os dias a trabalhar afincadamente. Trabalhar escutando. Exato. Mais escutando do que propriamente falando. Mas, claro, haverá sempre espaço para eles darem as suas opiniões, certamente iluminadas pelo Espírito Santo, não é? Porque quem é o principal agente deste sínodo é o Espírito Santo e não podemos esquecer disso, não é? Embora às vezes nós tenhamos a tentação de fazermos nós próprios de Espírito Santo e às vezes isso também não é bom. Aliás, é claro que nesta a reunião magna do sínodo há sempre aqueles que são mais progressistas e aqueles que são mais conservadores, mas não importa. Até é bom que os conservadores e os progressistas estejam sentados à mesma mesa. É bom, para poderem expor as suas razões, não é? À luz da palavra de Deus, à luz da palavra da Igreja, claro. Muito bem. É bom. Seu Padre, vamos então olhar agora para a liturgia do próximo domingo. Estamos com o 28º domingo do tempo comum, portanto, a domingo dia 15 de outubro, uma data também um bocadinho cara para Oliveira do Hospital e para a nossa região. Vai então assinalar-se mais um ano passado desde o grande incêndio que afetou toda esta nossa região, mas importa então olharmos para a liturgia. Temos a primeira leitura do livro do profeta Isaías. Isaías anuncia o banquete que um dia Deus, na sua própria casa, vai oferecer a todos os povos. É verdade, se pudéssemos escolher uma palavra que pudesse traduzir a liturgia deste domingo, é mesmo essa palavra, banquete. Né? Que nós encontramos presente quer na primeira leitura, tirada de Isaías, quer depois no Evangelho, segundo a versão de São Mateus. E a imagem do banquete é uma imagem muito interessante, que é utilizada quer no Antigo, quer no Novo Testamento, porque para os israelitas, para os judeus, o banquete é sempre sinal de alegria e de felicidade. Nós normalmente costumamos assim chamar aos banquetes hoje convívio, não é? Sim. Mas não é propriamente convívio, é banquete, digamos assim, não é? Porque o banquete é sempre a razão, o convívio vem a posteriori, não é? Temos que arranjar sempre um banquete para haver o motivo do tal convívio, da tal partilha de alegria e de felicidade, ou então da ausência dela, não é? Porque às vezes também a nossa vida nem sempre corre da melhor forma. E o banquete é sempre a oportunidade para partilharmos e tirarmos cá para fora as coisas menos boas que existem na nossa vida e no nosso coração. E também são importantes estes momentos, também, não é? Que são importantes. Aliás, eu convido os nossos ouvintes a exercerem mais esses banquetes e esses convívios, porque eu creio que desde que tivemos o nosso Covid, que as pessoas isolaram-se. Eu noto, quando às vezes vou visitar as famílias às suas casas, noto isolamento, noto falta de comunicação, as pessoas falam pouco. Uhum. Temos que às vezes tirar uma palavra ou duas a talho de foice, né? Porque senão a pessoa não se exprime, não desabafa, não partilha as suas mágoas. E o banquete é proporcionado também para isso, não é? Não só para essa troca de impressões, mas também para a partilha, né? Partilha daquilo que se dá de bem material, mas aquilo também se dá nas virtudes e nos dons que Deus nos deu, não é? E Isaías olha para este momento como sendo um momento de glória, um momento de salvação em que o povo pode verdadeiramente aproximar-se de Deus, aproximar-se do seu reino. E viver em comunhão, não é? Viver em comunhão com Deus. É verdade. Muito bem. Seu Padre, na segunda leitura, a leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses, Paulo apresenta-nos um exemplo concreto de uma comunidade que aceitou o convite do Senhor e vive na dinâmica do Reino. Sem dúvida, esta carta aos Filipenses é escrita numa circunstância difícil para a vida de Paulo. Paulo esteve preso algum tempo em Éfeso. Ele aproveita a prisão para escrever às comunidades que fundou, sobretudo às comunidades que fundou. E uma das comunidades que era, digamos assim, a mira dos olhos dele era esta mesma comunidade de Filipos, a quem ele dá largos elogios. É uma coisa emocionante. É curioso porque depois dos elogios de Paulo, a comunidade vai desvanecer um bocadinho essa alegria, essa comunhão e essa partilha. Mas neste momento a comunidade está a viver uma boa fase da sua vida, uma boa fase da sua prática cristã. E ele louva isso, olhem. É Epafrodito que leva esta mensagem dos filipenses, uma comunidade que reza e que ora para que Paulo não esmoreça nas suas adversidades e nas suas dificuldades. Como é bom e como é belo verificarmos isto, não é? Mas também como às vezes é triste e difícil vermos que muitas vezes as nossas comunidades cristãs vivem só para elas mesmas e não têm esta perspectiva de comunhão e de unidade e de partilha. As coisas boas fazem-nos ver também as coisas menos boas que acontecem na nossa a realidade, não é? E aqui eu lançava um forte apelo às comunidades a que presido, a que possam cada vez mais viver esta comunhão e esta partilha, deixarmos os bairrismos de lado, porque nós somos cada vez menos e não faz sentido. É verdade. Quer dizer, somos cada vez menos, devemos nos unir cada vez mais e não cada vez mais nos isolarmos e formarmos bairrinhos e bairrões e etc, né? Porquê? Porque há alguma coisa que nos distingue do mundo e da sociedade, ou que nos deveria distinguir do mundo e da sociedade. E o que é que é? É pá, somos cristãos e temos que fazer a diferença. Se não fazemos a diferença, não vale a pena. Não cativamos ninguém. Pois. E não fazemos com que os outros que não pertencem a esta comunidade possam fazer esta experiência de alegria e de felicidade. Muito bem. Não é? É importante isso, é muito importante. Haver comunhão, haver diálogo, haver franqueza, é importante, não é? O tal banquete. É importante. O tal banquete, não exatamente. É? O tal banquete. Não com uma mesa retangular ou triangular, não é? Mas com uma mesa redonda. Pois. Não é? É importante que a gente olhe olhos nos olhos, rosto a rosto, coração a coração. É o melhor, não é? É o melhor. É o melhor. Seu Padre, avançamos para o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. O Evangelho sugere que é preciso agarrar o convite de Deus. Os interesses e as conquistas deste mundo não podem distrair-nos dos desafios de Deus. Portanto, a opção que fizemos no dia do nosso batismo não é uma conversa fiada, não é verdade? É um compromisso sério que deve ser vivido de forma coerente, mas esquecem-se por vezes disso. Muitas vezes é. Qual é o banquete que nós temos mais visível nos tempos de hoje? O banquete é a Eucaristia. Exatamente. É a missa, porque a própria missa é um banquete. É um banquete? Criou-nos a todos. Resta saber é se todos e cada um vão à Eucaristia ou à missa nesse sentido de partilha e de alegria e de felicidade de manifestarmos esta nossa fé. De manifestarmos que não somos autossuficientes, mas precisamos verdadeiramente de Deus, porque Ele, quer queiramos, quer não, Ele continua a ser o Senhor da nossa história e o Senhor da nossa vida. É. E toda a nossa história, seja ela mais alegre ou menos alegre, tem um sentido e é querida e estimada por Deus. Mas muitas vezes nós não temos essa noção. Aliás, nesta parábola do banquete que Jesus nos vai falar no próximo domingo, ele fala-nos precisamente disso, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ele bem vai convidando, digamos assim, amigos e até desconhecidos para esse banquete, porque para o banquete de Deus todos são chamados e convidados, sejam mais santos ou sejam mais pecadores, todos são convidados, mas a maior parte deles acaba por não aceitar esse convite. E alguns até maltratam aqueles que o Senhor se serve para convidar para esse banquete. Sim, né? Acontece. E outros aparecem no banquete sem a veste nupcial. É curioso esta parábola. O que é a veste nupcial? É a veste do batismo, não é? Uhum. É a veste branca, uhum, que utilizamos no dia do batismo, não é? E que depois também utilizamos ao longo da nossa vida e ao longo da nossa existência, não é? É curioso, não é? Dizer sim a Deus para irmos para o banquete, mas sem esquecer a veste do batismo, isto é, sem esquecer que o Senhor conta connosco para colocarmos o dom e a graça que Ele nos deu gratuitamente e desinteressadamente a render no mundo e na sociedade. Muito mas bem. Nem sempre nós o fazemos, não é? Eu às vezes também falo por mim, sou padre, não é? Se o seu padre fala por si, então imagina outras tantas pessoas por aí que se esquecem disso diariamente. Senhor Padre, estamos então a terminar o nosso programa, olhamos para a liturgia, o objetivo é que também quem nos escute consiga perceber melhor a palavra de Deus, não é, que nos é transmitida em cada domingo, por vezes não chega a ser tão bem interpretada, não é, como deveria, porque há sempre uma mensagem nas entrelinhas, é esta a magia, não é, da palavra do Senhor, seu Padre? Sem dúvida, sendo uma palavra que une e que jamais divide, não é? Mas nós às vezes, quer dizer, manipulamos a própria palavra. Pois, para benefício para a parte próprio. Que nos dá para mais jeito, próprio. Não é verdade? É o Deus light, né? O Deus à nossa imagem. Pois, é verdade, acontece sim, assim. Seu Padre, temos sempre uma sugestão, o que é que nos propõe para o fecho deste nosso programa de hoje? Desta vez, tive alguma dificuldade em buscar uma música, porque gostaria de partilhar com os nossos ouvintes uma música que refletisse o estado de sítio que o nosso mundo e a nossa sociedade está e se encontra. E encontrei uma música do Gary Jules, que foi a banda sonora de um de um filme que me marcou muito a minha adolescência, um filme de 2001, que foi o Donnie Darko, que era um miúdo assim um bocado problemático, meio assim bipolar, mas que depois conseguiu alcançar a verdadeira alegria e felicidade. E o tema é Mad World. Muito provavelmente os nossos ouvintes já ouviram esta música alguma vez. O que é que quer dizer Mad World? Mundo louco. Estamos a ouvir, Sr. Padre, em som de fundo este tema, mas queremos ouvi-lo na íntegra. Já voltamos então. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one. Tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world. Mad World foi então o tema proposto pelo seu padre Pedro Simões, hoje no programa das Palavras de Esperança aqui na Rádio Boa Nova. Seu padre, estamos a terminar o nosso programa. Muito obrigada pela sua participação na emissão de hoje. Lembrar que este é um programa com transmissão, com reposição no próximo domingo às 10 da manhã, que fica também disponível no site da Rádio Boa Nova em podcast, porque pode ser ouvido por quem esteja interessado e não pôde acompanhar-nos na emissão de hoje. Seu Padre, muito obrigada, até um próximo programa. Muito obrigada, Liliana, muito obrigada a todos aqueles que nos acompanharam ao longo deste programa das Palavras da Esperança. Gostaria de desafiar os nossos ouvintes a rezar um bocadinho mais e a intensificar um bocadinho mais as orações para que, de facto, estes conflitos armados, Ucrânia, Médio Oriente, Sudão, pelos vistos agora em Nicarágua e El Salvador, os ânimos acalmem e possamos, de facto, sermos construtores desta civilização do amor e não de uma civilização de ódio. Fica então o desafio do seu padre Pedro Simões. Nós terminamos o nosso programa de hoje. Voltamos na próxima semana. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.